A noite te chama pra dança, não curte com sua segurança. Vida são caras, não leve, calcule o peso da balança. Faz dias que faz o momento, faz o momento. E quanto é tempo, quanto é tempo? Nos investimentos, investimentos. Esse game não entende. A noite te chama pra dança, não curte com sua segurança. Vida são caras, não leve, calcule o peso da balança. Faz dias que faz o momento, faz o momento. E quanto é tempo, quanto é tempo? Nos investimentos, investimentos. Esse game não entende. Nas entrelinhas corri. Não tive medo, a visão foi mais forte. Opiniões que pedi, construtivas fizeram ser mais. E eu posso, tento desvendar o que é amor. Me acabo perdendo em caminhos tortos. Não sei se é certo, mas faço o que for. Não vê-la sofrer, já se tornou lógico. E eu tenho tempo sim, sobrevivendo à base da insônia. Vadias me querem, mesmo assim. Foda-se suas putas que tão de carona. Milhões de vestidos, quem vai constar que não tem? Tá correndo perigo, dia de maldade, cê sabe bem. Milhões de vestidos, quem vai constar que não tem? Tá correndo perigo, dia de maldade, cê sabe bem. E ela olha pra mim, diz que já tem tudo, tudo. Mas precisa de mim, faço parte do seu mundo, baby. Esse arrependimento matasse, né? Aquela velha história. Fica aí ouvindo os outros. Ouvindo a coisa do que quem não queria, que a gente falasse, os bagulhos. Não tava nada a ver, tava só falando agora, hein? Me deseja um bom dia, não dormi, então preferi um boa noite. Queria que a escravidão sentimental acabasse com ela os açoites. Mas segue o jogo, ele brau, fica só remoendo, reclamando. É mais mortal que ter uma doença terminal. E eu não vou te enfraquecer só porque você não me fortaleceu. Sua amiga falava que você tava com problema, que esse problema era eu. Ah tá, aquela lá que me julgava, pagava de inocente. Mas eu sei que nunca teve namorada, só cliente. Todo dia é dia de maldade, já que bons poucos vivem. Você nega, né nega, mas sabe que eu, ó, te fiz bem, bem. Quem falar de nós, eu mando tomar no cu. Porque quem viveu nós foi nós e mais ninguém. Agora que eu fui embora, cê me liga, mas ó, nem vem. Nem vem. Te bloqueei. Se bater na porta de casa, não abriu. Vou visualizar as mensagens e...